Eu 9891, desça para 2010, ajuste no 0 no 4, reposta habilitada no LS. 2000 0 no 4, permanência habilitada no LS. Zulu 4040, call now Recife, frequency 125.1. Switch 125.1, Azul 4040. Controle Salvador, Cogito 3171. 3171, problema tenha para o 360, série da Léo Vigilância. Sael 360, 3171. Cargo 6570 estabilizado no ILS X-Ray da 10. Alta 6570, complete a aproximação, torre 1-1895. Corrigindo, 18612. 18612, alta 6570, obrigado. 04000-3153, TAP DOL. 3153, desça para 2010, o ajuste no 04. Para o sequenciamento, vai curvar à direita na proa 230, limitada a 1,5 milhas após Duna. Proa 230, descendo para 2.000 pés, limitado 1,40, ponto limite. Limitado por 15 milhas nessa proa, 1,5 após, se assume na proa de Duna. 15 milhas após Duna. Tá, 3153 é o número 2 na aproximação. Acendi o traço número 1, está a 10 milhas da gente, confere. Guarde. 12 milhas, 1-12 milhas. Pode voar Duna, então? Mantenha a prova por mais 2 minutos após Duna, tá, 3153. 2 minutos após Duna. Proa de Duna, reporte estabilizado. Duna, reporte estabilizado. Tigão 71, chama agora o centro Recife, a frequência 125.1. 2515, confirme, o 3171. 3171, 125.10. 251, tá, grato, 3171. No 98 no 1, complete a aproximação, torre em 118, meia dúzia. 98 Solo Salvador, muito bom dia, essa cargo 6570 livrou na sua escuta. Taxi via Alfa, repórter antes da Juliette, Alves. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 6570. Cirilo 3, confirme a proa. Ah, tá mantendo a proa no 130, vai interceptar agora o ILS. Confiado. Estabilizado, 3153. 3153, complete a aproximação, torre em 118, meia dúzia. 118, meia dúzia. Paulo, bom dia, Rio 981, livrou na sua escuta. 9811, Alfa Juliette, pátio 3. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, o Rio. Via Alfa reportará antes da Juliette para o pátio 3, o Rio 981. Solomia, 570 da Atos, antes da Juliette. É, 570, ingresso Juliette, pátio 3. Gente, Juliette, pátio 3, 570, muito obrigado. Juliette Rio 981. 9811, ingresso Juliette para o pátio 3. Eu ingresso na Juliette pátio 3, o 981. Jorge? Só tem homem aqui hoje. Motor, bom dia, tá em 3152, agora você escuta. 3153, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, tá? 3153. Pessoal, Salvador, bom dia. Tá 3890, centro da Charlie, posição meia dúzia, pra cópia Recife. Fazer a guarda-copa, me liga tudo. Escuta. Ingresso Juliette, tá? 3153. 153, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, tá? 3153. Arivó, transmissão elétrica. Arivó, transmissão elétrica, muito obrigado. Salvador, bom dia, Xanar 6211, informação de Charlie, autorização Galeão. Por favor, pode repetir novamente o que chamou? Bom dia, o Xanar 6211. Salvador, bom dia, o voo 9063, passando o nível 240 para 160, tem intenção na sua casa. Voo 9063, eu estou já chegada a Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1014. Bonf, 4000, 1014, voo 9063. Voo 20-8, transponder 5441-3890. 890, transada do Recife, 330, perisco 58, picola da 10, saída Puca, transição Aracaju. Controle 208, transponder 5441. Correto, 62, deixa eu me pôr. 3890. 6211, copia. 219, solicita só como final nível 340, por motivo 10. Poxa, né? Afirmativo. Autorizado, Galeão 340, Pesolu 10. Decola pista 190, curva direita da Euleda Bridge. Controle 120-8, transponda 5444. Poxa, na 6219. Autorizado, Galeão nível 340, via Pesolu 90. Decola no, da cabeceira 90, primeira curva direita da Euleda Bridge. 1208, a cabeça de saída, 5444, o transponder, está na ponte 5862, 119. Tá me pronto. Salvador, bom dia, o Azul 4069, centro da Charlie, na box 8. Tá pronto pra cópia? Sempre. Autorizado 4069, Salvador Campinas 340, Pesolu 16. Decola pista 90, curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, 5442, 4069. Estamos autorizados a Campinas, nível 340, conforme a rota do plano de voo, pela Upezulu 16. Decola da 10, curva direita, saiu da Euleda Bridge. Controle 120-8, aciona 5442, o azul 4069. 5442, portão 8, chame pronto. Chamaremos. Pronto, copia. Termo 865, copia autorização. Brasília, 360, rota via para o Zulu 97, decola 90, primeira curva é direita, perfil da subida Arbo, Elefa, 5460 transponder, controle 120.8. 1865, está autorizado 360 para Brasília, foi do Zulu 97. Atenção no certo, primeira curva é direita. Arbor, transmissão Elefa, 4600, muito obrigado, beijo. Chega quando pronto, não vai me assim. Volta, contarei com 8. Salvador, muito bom dia, Gol 093, tem informação Charlie, quando possível atualização com 2380. 93, só um minuto, 360 já aprovado, subida iniciada da Elf. Solo Salvador ou Xaner 62, 1-1, posição 5, pushback, Tim Tank. 3-0-5, Tim Tank, 62, 1-1. Olá para o táxi Xaner 62, 1-1. Bono 093, cópia. 093, cópia. autorizado para Confins, 360, rota via Brise, episódio no meia, conforme, decola no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida da Elvo, Leda, pós-Leda, rua Brise, 5456, código transponder, controle em 20.8. Autorizado, Confins, 360, decola 10, curva à direita, saída da Elvo, Leda, após Leda Brise, interceptando o 10, conforme rota, 2080, controle e a trânsito 456-093. Chame no 09 quando pronto para posicionar e o transponder é o 5456. 5456, transponder, reporta pronto para o SPEC 093. Então, confirmado, após bridge já intercepta já o pisolô no meia, se eu te considero o pisolô 10. Então, pisolô no meia, muito obrigado. Salo, Salvador, tá 3890, puxa acionamento no meia dúzia. Autorizado, sem ataque. Autorizado, sem ataque. Salvador, azul 4069, na posição 8, pushback acionamento. Autorizado, azul 108, Chemtax. Temos, autorizado. Zero 63, gestor 2000, autorizado final, reporte estabilizado. Desce 2000, forma estabilizada na final, 06 alterna Guarulhos, autonomia 43 horas 40 minutos. Zuno 1, em frente, Índia, até o ponto de espera 10, com a torre lá de 118.6, ajustado 1014, alto um voo com sábado. Índia, ponto de espera da 10, lá chama a torre, entregado 62, Zuno 1. Qual a palavra, bom dia, João 963, tem informação já. 963, Galeão, 1 minuto, subida da El, 360, já aprovado. Paulo Salvador, o azul 4069, para o SAC, alterna Ribeirão Preto, 3 horas e 35 de autonomia. 1-2-2 é o PLB. Azul 4069, táxi aprovado, seguindo Airbus, a TAM, até o ponto de espera da 10 via Índia, lá com a torre 118.6, o ajuste MIGA 14, bom voo, bom sábado. Prossegue atrás do Airbus da TAM, via Índia, até o ponto de espera da 10, lá 218.6. Muito obrigado, excelente trabalho para o senhor aqui. Solo está 3890, tem 747, 3 horas e 20 Natal para táxi. Índia, aprovado o táxi. Seguindo a Avianca até o ponto de espera via Índia, lá com a 2.108.6, MI 14, o ajuste 3890, bom voo e bom final de semana. 3890, vai seguir a base da Avianca, não pode esperar 3.86, até amanhã. Galeão, 360, rota via Pesolo 10, decola no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, poste Leda, Rua Bride, 5453, transponder, controle em 20.8. 360, fala da 10, El, Leda, Bride, aerovia Pesolo 10, 5458, controle bom, 9.5. Estimativo, só completando, decola no zero, primeira curva à direita. Conforme terceira curva. Quando pronto, no 10 parou, puxa lá. Puta, prossiga. Horário do plano. Eu não sou nada, você já conhece qual o destino, amigo Vitor? Vou chegar com essa daí, ainda não posso comentar um pouco cedo também, se eu falou para os 30 minutos, ainda não, acho que, acredito que não entrou no sistema ainda, mas assim que eu já tiver a autorização, já retorno o ouvido. Salvador, eu estou 3597. 3597, Brasília, já aprovado o nível de voo 360, fotocópia. Prossiga. Brasília, 360, rota Pesolo 17, decola 10, primeira curva direita. No perfil da subida, Arbor Elefa, e segue conforme a aerovia, conforme o perfil. 5462 é o transponder, controle opera 120.8, dele 5117. É Brasília 3610, curva direita, Arbor Elefa, Pesolo 17, 5462, 1208, 3517. Portão 4, sendo quando pronto, posicionar. Chamaremos. Bom dia, voo 9063. 9063, bom dia, bem-vindo. Prossiga táxi via Alfa e repórter da Juliette. Obrigado, via Alfa, informante da Juliette, 9063. 63, porção 10, autorizado, sem táxi. Chama táxi, ligado. Salvador, muito bom dia. 3555 no 4, cliente da Charlie. No 4, Aracaju, 90? Negativo, o tempo, gentileza, coordena 1-1-0. Tu cópia, o 55 no 4? Afirmo. Aracaju, 1-1-0. Decola no 0, Golf 77. Ocorra pela esquerda, defesa subida. Cold, 5-4, 6. Quais são? Transpone será o 0-2-7-1. Controle opera 1-2-0.8. Autorizado Aracaju, 1-1-0, pela Golf 77, decolando da 1-0 com curva esquerda, saída Conde, o transponder 0271, no controle 208-5-5-4. Reto, chame quando pronto para o posto na parte 3. Chamará. 90-63, ingresso Juliette, portão 2. Juliette 2, 90-63. Salvador, gol 1-0-9-3, pushback somente, portão 09. Guarda, próximo setor, tráfego da companhia, retaguarda, finalizando o push. E vai iniciar o táxi, o 1-0-9-3. Ainda guardando esse escudo, 0-9-3. Tango Romeu Golf Vito na escuta do solo. Bom dia, Altan 3890. 390, contato radar, vou para o 330, saída PUCA. Vigilância 330, Altan 3890. Gol 963 para o táxi, 1-2-1-3-40, Campinas. Isso, confirmando a minha entidade, Campinas. É, 1-2-1-3-40, Campinas. Fiado, táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 10, quando lá com a torre 108.6, ajustado 1014, ótimo voo. Muito obrigado, bom fim de semana. Pátio Índia, ponto de espera 18.6, 1014. Gol 963. 1-0-9-3, após tráfego companhia Caula, tá livre, chame táxi. Autorizado, 0-9-3. Olá, Salvador, é o Alta Cargo 6570. Gostaria de um adiantamento do plano, senhor, se possível coordenar com o centro. Estamos próximos a ficar pronto já. Aracaju? Aguarde coordenação com o Recife, tá? Seja também. Tentar com o centro, eu também não posso funcionar do sistema devido ao horário que é um pouco cedo. Mas assim que eu tiver já no sistema aqui, ele deve entrar mais uns 10 minutos, ele está entrando no sistema e já retorno aqui para a autorização. Sem problema, estamos na escuta. Muito obrigado, 6570. Azul 4069, conta radar, sua para o 340, saída da El Leda. Da El Leda 340, azul 4069. Quanto 9 desse para o Neus, voo 050. Manter a posição, atrás da companhia Cláudia. Um push no setor, seu próximo setor. É, quase no setor, bom 8. Versículo no 7, informando, estou com o tráfego da Gol, que já está finalizando um push. Back e vai taxiar a cauda, tem um tráfego agora da Gol taxiando a sua cauda, tem um mais outro que já está finalizando o posto, ok? O senhor vai aguardar ele e após a gente coordena no seu início. Quer aguardar a notarização? Para 4.000, ajuste no 014. 4.000, vem para 2.000. Que Luiz, que é Xeme, o peixe? As cópias? Recife 285, tá? 3890, bom dia. 126, decimal 85. 2685, boa. Caixa prego. Acionado o código 0196, controle opera 120.8 e a torre 118.6. Torre agora indo no 8.6 para acionamento táxi de decolagem, ajustado em 1014, tem ótimo voo, bravo que lixo. Turno 093 para o táxi, tem 106 a bordo, 3 de autonomia, alternando Campinas. Pacto aprovado, Pátio Índia, 18.6 no ponto de espera com a torre, 1014, ajuste, bom voo. Tri 14, Pátio Índia, 18.6, 093. O trip 514 para ponto de espera com acionamento, Pátio 3. Tende trip, aguarde. Para 2309. Para 230, Renato. Tia também junto com ele, 18.65, tá ok? Da TAM 3517, estou com um banho da Gol agora cruzando a cauda, mais alguns segundos vai cruzar a cauda, após o tráfego está livre no 04, chama o táxi. Ok, chama o táxi 3517. 5514-43 autorizado, senhor táxi. Cliente 5514. 865 tá livre, quem puxa acionar no ônibus, senhor táxi. 865 livre, semana para o táxi. 3510 da Euleda Bridge. Bono 963, passado radar, só para o 360, saída da Euleda. 360, 963. Está acionado para o táxi, estamos com 2-3 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. No 4, o táxi está aprovado, seguindo R2, via Índia Alfa até o ponto de estrada 2, quando lá com a torre 108.6, ajustado em 1014, o 5-5 no 4. Seguindo R2, já está Índia Alfa, ponto de estrada 18.6, Salvador 3517 táxi, 5 horas e 15, Ribeirão Preto, 1108. 08, Ribeirão Preto, só não entendi o... autonomia. Autonomia 05, 15. Copiado, 3517, direita, Índia, até o ponto de estrada 10, lá com a 2, 118.6, 1014, bom voo. 1014, Índia, 18.6, 3517, bom dia. 865, bom para o táxi, com PLB, 128, 350, alternando, Palma. Israel, 093. Autoriza o 35362 Guarda Prostituta. Azul 4069, chama Recife, frequência 1251. 4258? 125, décima 1. 5362, Voa Duna, descendo para 2000, reporte estabilizado. Voa Duna, 2000, reporte estabilizado. Voa direto Brito. Obrigado, direto Bridge 963. Para a direção, November Alpha. Não apareceu nada no sistema, nem concentra ainda. Ah, então tá bom, tamo na escuta aqui, obrigado. Nada. Salve Salvador, bom dia, o Sam Mike X-Ray Índia. Mike X-Ray Índia, na escuta, prossiga. Bom dia, senhor, tá feito um reporte aqui do pátio principal, posição 7 para a posição 05. Mike X-Ray Índia, portão 07, está autorizado a iniciar o reboque do portão 07, vai prosseguir até o portão 5 do principal? Posição. Pode dar início, ok? Pode dar início ao reboque e me reporte quando começar a puxar a aeronave do portão 5, até o portão 5. Ok, reportará. Índia November Alpha, cópia. Autorizado no local, mil pés, decolando no 7 direita, via corredor axé, caixa prego, 0171, transponder, controle opera 120.8, a torre 118.6. SPOB, 2 agora em 118.6. Para o acionamento da decolagem, 2014 ajuste, bom voo. Dois, 5362. 5362, agora torre 1186. 186, obrigado, bom dia. O número 49, desça para 2000, reporta estabilidade. Para estabilizado, 49. 130, 1093. É transporte firme, confirme. Aguarde a transferência com recife, segundo 093. Mano. Autorizado Lima. Confirmando, vai ter sido declarado 1-7 ou 1-0, o Lima da Juliette. Ok, então está autorizado Salvador por seguro, no 1-4-5, visual. Decolada 1-7, curva à direita. Inicialmente via corredor axé. Caixa prego, restrita a 1000 pés. Aguardando liberação do controle para ascensão. 5474, código transponder, controle opera 120.8 e a torre 118.6. Confirmando, decolada 1-7, curva direita, corredor axé restrito inicialmente a 1000 pés. Tanabata, POB 04, copiado, POB. Chame a torre agora em 118.6 para acionar táxi de decolagem. 1014 ajuste, bom voo. Pode dar início até o portão 05, agilizando de imediato o tráfego da TAM no reboque. Pode prosseguir.